À saída dos principais momentos que marcam a atualidade, ouvimos a voz, por muito estridente que seja, dos intervenientes, dos protagonistas, das vítimas. Flash Interview. Porque contra argumentos não há factos. Estamos aqui no rescaldo do acontecimento mais importante de ontem, logo a seguir à estreia do Biggest Deal na TVI, ou seja, as eleições autárquicas. E o Flash Interview foi ouvir o eleitor comum. Julieta Macário, tenho 49 anos e sou de Moscavide. Portanto, eu votei no PAN, não tenho problemas nenhuns de admitir isto, porque eles têm esta proposta de permitir os animais nos restaurantes. Ora, eu tenho duas chinchilas e todos os dias tenho de sair do serviço à hora do almoço para lhes ir dar o comer. Se esta proposta vingar do PAN, não é? Eu assim deixo 5 euros a cada uma para irem almoçar ao restaurante e elas vão à vida delas, porque elas são muito autónomas. E eu, por exemplo, na minha rua tenho um snack bar que faz o prato, o pão, a bebida e a bica por 4 euros e meio. Já não tenho que me chatear. Pronto. Joaquim Quaresma, sou de Loures e queria dizer que faltou um candidato cigano. Há muitos a falarem mal dos ciganos, há muitos a defenderem também os ciganos, mas faz falta um candidato cigano. Porque é que não há de votar num candidato cigano? É menos que os outros? Rouba mais que os outros? Não me parece. Salomé, 31 anos. Olha, queria só protestar. Pois já posso. Está ligado isto? Porque eu sou da Águeda, não é? E chefe, estou até fico. Um dos candidatos que fez um cartaz em que vai um, chega e diz: ah lá, eu sou a Milker, mas podem me chamar Salomé. Vai outra, não sei o que, toda a gaiteira: ah, eu sou Tânia, mas podem chamar Salomé. Para mim isto é bullying. Porquê é que não vão gozar com o nome da mãe deles, é? Pronto, é só. Estou nervosa. Anísio Lopes, sou de São Pedro do Sul, mas agora neste momento estou a residir em Viseu. E botei naquele que a mim me dava mais garantias de que não ia haver mais rotundas em Viseu. Porque eu, de casa ao trabalho, é 1 quilómetro, eu apanho 21 rotundas. Ora, tem dias que, se eu me engano na saída de alguma rotunda, eu saio de casa às 7h20 e chego ao trabalho às 11. Por isso, eu botei naquele que eu acho que tem uma política que corta mais a direita, não é? Mais retilínea, vá. Ok? Olá, sou a Ruth, sou da Ariosa, tenho 34 anos e posso dizer que botei contrariada. Porque eu queria era votar em Lisboa para poder votar na Joana Amaral Dias e ter um autocarro com uma parte só para as mulheres. É que já não é a primeira vez, né? Nem a segunda, nem a terceira, que eu sou apalpada do centro do Porto até Ariosa. E é sempre o mesmo aquele porcalhão. Se não fosse ele a conduzir a caminhoneta, eu já lhe tinha espatado uma estampilha naquele focinho que o cegava. Tem que se dizer as coisas, custa quem custar. Helder, sou de Portimão e sinto que os jovens têm de se envolver na política. Eu próprio estou envolvido, tenho responsabilidades e assumo-as. No meu partido eu sou, portanto, aquilo que se pode ser, portanto sou diretor, não é diretor, portanto sou o chefe, o coordenador, eu acho que é mais o coordenador, portanto, da secção, é a secção que é não é uma secção, é um departamento, não é? Portanto, que são os que fazem os cartazes e portanto, os autocolantes e que andamos a asfixiar os cartazes do meu partido. E eu acho que isto é uma forma de dizer que o Helder é jovem, mas o Helder não dorme. O Helder tem uma palavra a dizer. Faz como eu, jovem. Flash Interview. Contra argumentos, não há factos.